Yeah. céu e vou saber o que é o amor. É o verdadeiro, mais que importar e ver você sorrir. Depois fazer o banzo, namorar. Tenho grande amor por ti, meu bem. Perdoa o verso. Saber que o amor temos um momento de provedor, mas que é um portal e ver você sorrir, depois fazer o passo namorar. Tenho uma grande alma por ti, meu bem, perdoa a vez a minha insanidade. triste aún y vivo. Amigo, disculpa por para mi idioma. Soy francés, pero me gusta mucho la música de Brasil. Saber que ninguém pode ver ilusão, que nunca vai ser, nunca vai dar, a sonador tem que acordar, tua beleza um aval. Mas pra um probe coração, oi. Para saber passar, só para mim me matar. Triste e bela solidão. Triste viver na solidão. Nada cruel da uma paixão. Triste é o saber que ninguém pode triste a viver na solitude. Na dor cruel. Triste a viver na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste a saber que ninguém pode viver a luz, que nunca vai ser, nunca vai dar, ouçam nem dar, tem que acordar. Tua beleza naval deu mais pra pro coração que pra cá pra te ver passar só pra te maltratar. Triste é viver na solidão. Triste é viver na solidão, na dor cruel uma paixão. Triste é saber que ninguém pode beber de ilusão. Discúlpame. Por favor. Triste é viver na solidão, na dor cruel de uma paixão. Triste é saber que ninguém pode beber. מקבר. הוא סונה דור כדי המקורדר. הוא הפלא יצא. אהום אבאו. עם השפרה ומפרובי הקורסאו. Triste a piper no solitão Na dor cruel do mó paixão Triste eu me saber que a língua é por de piper Quem te deu no solitão Triste a beber na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste eu saber que nenhuma pode beber de ilusão Que nunca vai ser, nunca vai dar É o sonido de uma carta Tua beleza uma vão Dê mais pra um pro coração Que pra cá pra te ver passar Sobre mim uma estranha Triste saber que ninguém pode beber de olho Triste beber na solidão Triste beber na solidão Na dor cruel de uma paixão Triste o saber que ninguém pode beber de luz Que nunca vai sair, nunca vai Te mais cortar Tua beleza uma vau Demais pra mim pro meu coração Que pra cá parte ver passar Só pra me maltratar Triste é beber na solidão Alex, you play good. It's nice to have a saxophone with us. Pardon, pero un Pourquoi les chansons si pourries? Molta alegría. Thank you. Olha que coisa mais linda. Girls from Ipanema. If you want. Thank you.